Semana passada, nós começamos a falar sobre um assunto extremamente interessante, que é a Bíblia. E eu falei para vocês que a Bíblia não é um livro de ordem cronológica. Eu vou passar para vocês agora um handout. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse handout e mostrar para vocês como é que a gente pode ler a Bíblia de uma forma que vai nos dar uma ideia cronológica do texto bíblico. Ok. Então, na primeira folha que eu dei para vocês, aí aparece, por exemplo, é claro, isso aí está em inglês, mas todo mundo aqui é inteligente, sabe como é que traduz o nome dos livros, né, do inglês para o português. Então, tem os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os livros históricos, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí vem poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Aí vem os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí então vem o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é parte dos evangelhos. Aí vem o livro histórico do Novo Testamento, Atos, e as cartas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas, e o livro de profecia no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Ok. Na outra folha, então vocês vão ver aqui essa perspectiva histórica, cronológica da Bíblia. Por exemplo, o livro de Jó, dá uma folha para o Tiago, por favor. O livro de Jó, ele foi escrito praticamente na mesma época em que foi escrito o livro de Gênesis. Sério, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Ok, então você vê que o livro de Êxodo é uma narrativa histórica, mas Levítico não tem história. Levítico é uma explicação do que os sacerdotes deveriam fazer. Então, foi escrito concomitantemente com o livro de Êxodo. A mesma coisa, Números, que é um livro histórico, e Deuteronômio, que é uma repetição da lei. Aí você vê a Josué, o livro de Rute foi escrito durante o período dos juízes, ok? Você vê que 1 e 2 Samuel foi escrito num período em que foi escrito também 1 Crônicas. Lembra que eu falei que a Bíblia é como se fosse um álbum de fotografia, em que você tem as fotografias numa sequência cronológica, e aí então as pessoas que fazem os comentários, você no meio das páginas do álbum de fotografia tem comentários. Alguém fala assim: ah, eu tive uma experiência muito boa quando isso aconteceu. Aí uma outra pessoa que era parte da foto também faz um comentário. É a mesma coisa que aparece na Bíblia. Por exemplo, no período de 2 Samuel aparecem dois profetas, Amós e Oséias. No período de a Primeira Reis aparece Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Ok? Nesse período também foi escrito Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, porque foi a época de Salomão. Então isso aqui vai ajudar você a ter uma perspectiva histórica dos livros da Bíblia. Se você quiser ler a Bíblia numa sequência cronológica, você pode começar a ler esses livros aqui. Você, por exemplo, pula de Gênesis para Jó, lê Êxodo, depois lê Levítico, lê Números, depois Deuteronômio, que vai ficar na mesma coisa, né? Praticamente. Ok? Mas pelo menos você vai entender aonde que eles se encaixam. Outro handout que eu gostaria de passar para vocês. E eu vou pedir ao Freitas para me ajudar a passar o outro aqui também, porque já vai ajudar. Esse outro handout aqui, ele fala. Esse outro papel, né? Já que o outro está reclamando aqui que o handout é. Obrigado pelo handout. Viu? É em inglês. Esse outro papel, ele dá uma perspectiva da Bíblia para que você possa entender. Passa lá para a Marina, por favor. Já Me dê passei. uma aqui. Me dá uma aqui, por favor. Já passei com a Marina. Ah, sim, mas deixa com ela, porque ela dá para quem Deixa para quem todo mundo. chegar. Isso, por favor. Is it the same thing or two separate papers? Não, não. Esse aqui você não recebeu? Ah, Freitas, por favor. Esse aqui, ó. Freitas, aqui, ó. Esse aqui, pega esse aqui que o pessoal não recebeu. Não, lá, pega lá com a Marina. Isso. Esse aqui vai passar também? É, também, por favor. Ok, eu passei um para você ali já. Muito bem, então esse handout, esse papel que vocês estão recebendo, né, dá uma perspectiva histórica da Bíblia. E eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada nós falamos que o último livro a ser escrito na Bíblia foi o livro de Neemias. E aí então, junto com Malaquias, que foi um profeta que profetizou durante aquela época, do Antigo Testamento. Muito obrigado pela lembrança. Então, naquele período, acabou a profecia de Malaquias, houve 400 anos de silêncio, Deus ficou quieto, não falou nada durante 400 anos. Foi um período de grande tribulação, um período de uma busca muito grande, mas nós vimos aqui semana passada que em Malaquias capítulo 3, versículo 1, Deus fala o seguinte: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de vocês. O caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam, ou seja, depois de 400 anos buscando a Deus e nada de resposta, de repente, ou seja, sem que vocês esperem, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, um belo dia, um anjo aparece a uma adolescente chamada Maria e fala: você vai ser a mãe do Salvador. Uma surpresa muito grande para ela. E aí então Deus interfere na história. É como se o anjo falasse: Maria, nós vamos pegar a história onde parou, nós vamos pegar a revelação de Deus aonde parou. E aí então ali começa o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vimos que no Antigo Testamento, a pergunta básica do Antigo Testamento foi a pergunta que Isaac fez para o pai dele, Abraão, quando o pai ia sacrificar, ele perguntou: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E ele respondeu: meu filho, Deus proverá. E nós vimos que João Batista, que foi esse precursor, um dia estava batizando no Rio Jordão, e ele recebeu uma revelação de Jesus sendo o Messias prometido, e ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aí foi a resposta a essa pergunta do Velho Testamento. Então, eu gostaria de pegar aí e agora dar uma olhadinha nesse handout, porque nós vamos falar hoje sobre o Novo Testamento. Será que o Novo Testamento é realmente digno de confiança? Bom, isso aqui é uma coisa que prova. E com relação ao Antigo Testamento, é muito maior do que o que aparece aqui em termos de números para o Novo Testamento. Mas, só para vocês terem uma ideia, aqui estão alguns dos trabalhos que foram escritos na Antiguidade. Por exemplo, um dos trabalhos que tem mais cópias escritas foi um trabalho escrito por Aristóteles, ok? No ano 384 a 322 a.C. Então teve 1.400 cópias do trabalho dele. Uma coisa extraordinária. Agora presta atenção quantas cópias o Novo Testamento... Desculpa. Vamos voltar aqui. Eu olhei a coluna errada aqui. Tá? Um dos manuscritos... Vamos voltar a fita aqui. Porque eu vou ter que editar que falei besteira, né? Esse outro papel que eu estou dando para vocês aqui agora mostra a credibilidade do Novo Testamento. Por exemplo, uma das obras mais antigas é a obra que foi escrita por Homero, os Ilíadas. Essa obra foi escrita no ano 800 a.C. e foram encontradas 643 cópias. Agora observe quantas cópias do Novo Testamento foram encontradas em grego. Mais de 5 mil cópias. Então, o que acontece é o seguinte: quando você pega e compara essas cópias, quando você compara esses manuscritos, a possibilidade de erro é muito pequena. porque foi extremamente documentado. É uma coisa que tem um fundamento muito grande. E o Novo Testamento, ele foi formado da seguinte maneira. Num momento crítico, as igrejas foram convocadas para falar assim, quais são a lista dos livros que vocês mais estimam, dos escritos que vocês mais estimam, além do Antigo Testamento? As igrejas então apareceram com listas similares. Todas as igrejas praticamente vieram com a mesma lista que compõe o Novo Testamento dos nossos dias. O último livro a entrar nessa lista foi o Apocalipse, que também foi um dos últimos livros a ser escrito. Então, quando as igrejas falaram, mas isso é coincidência? Não, isso é uma ação do Espírito de Deus, que já vinha colocando isso no nosso coração para que pudéssemos surgir com essa coleção de livros, que são livros que edificam as igrejas. Então, o Novo Testamento foi formado dessa maneira. Bom, o Novo Testamento tem 27 livros, não sei se vocês sabem disso, né? Tem 27 livros, e ele começa com os evangelhos. Ok? Os evangelhos são... É interessante porque o centro dos evangelhos é Jesus Cristo. E os evangelhos apresentam quatro perspectivas diferentes de Jesus Cristo. Vamos supor que você fosse um juiz e você, então, convidasse testemunhas para vir ao tribunal a fim de darem testemunho. Só que quatro testemunhas aparecem e as quatro falam a mesma coisa com as mesmas palavras. Será que você ia ficar desconfiado da credibilidade dessas testemunhas? Eu acho que você ia ficar. Porque você vai falar assim, elas combinaram entre si. Isso aí, elas decoraram um texto. Então, essa credibilidade seria questionada das testemunhas. O fato dos evangelhos serem tão diferentes acrescenta credibilidade ao fato de que eles realmente apresentam Jesus. Aliás, não sei se você sabe, tá? O evangelho em inglês é chamado gospel. Gospel vem do idioma antigo inglês, né? O go vem de God. E o spell vem de spell, que significa notícias, news. So, seria Godspell. Godspell, ou seja, God, não sei se você sabe que a palavra good também vem de God, né? God is good. Então, aí veio, quando juntaram as duas palavras, formou gospel, que significa boa notícia. A mesma coisa, evangelho. E nesses evangelhos, os três primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles apresentam uma sinopse da vida de Jesus. Ele é uma visão coletiva da vida de Jesus. É interessante que os sinóticos, Marcos, Lucas e João, eles apresentam uma visão do ministério de Jesus na Galileia. Boa parte do que você lê nos evangelhos aconteceu na Galileia. João apresenta o ministério de Jesus na Judeia. Outra coisa também é que os evangelhos apresentam fatos, narrativas de eventos, de milagres. João se concentra mais no discurso de Jesus, né? Naquilo que Jesus falou, especialmente nos últimos dias do ministério de Jesus. Então, você vai encontrar essa mensagem ali. Ah, outra coisa interessante, isso aqui é super interessante, é que no início, o evangelho ele era oral, ou seja, não tinha nada escrito, era transmitido de pessoa para pessoa, de pai para filho. Chegou um momento que o evangelho precisou ser escrito. E você vê, se você, por exemplo, abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, você vai ver que Lucas diz assim, ó, muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Está falando da transmissão oral. E ele está falando assim, muitos se dedicaram a colocar essa transmissão oral de forma escrita. Ele diz assim, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ele já está dizendo aqui, vai ser em ordem cronológica. Ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Para concluir a nossa visão dos evangelhos, a Mateus escreveu o evangelho para os judeus. Mateus era um judeu. E o Evangelho de Mateus faz várias referências aos judeus. Então, foi escrito para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Marcos, provavelmente, quando escreveu o Evangelho, estava com Pedro em Roma. Marcos foi um menino que viu o ministério de Jesus, mas ele pegou os relatos de Pedro. Pedro contava as histórias para Marcos e Marcos escrevia. Lucas escreveu o Evangelho para os gregos e João escreveu para todo mundo. Okay? Quatro coisas interessantes. Isso aqui você pode ver na sua Bíblia. Mateus apresenta Jesus como rei. Se você olhar Mateus capítulo 1, você vai perceber que a genealogia de Jesus está ligada a Davi. Enfatiza Davi, porque Davi era rei. Ou seja, Mateus está mostrando Jesus como um rei, mostrando a realidade de Jesus, a realeza, aliás, não realidade, mas realeza. Marcos mostra Jesus como um servo. Então vamos lá em Marcos capítulo 1, eu quero que vocês me mostrem onde é que está a genealogia de Jesus aqui no capítulo 1 de Marcos. Você encontra alguma genealogia? Por que não encontra? Porque escravo não tinha genealogia, escravo ninguém estava interessado em querer saber quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô de escravo. Então, o servo, quando Marcos apresenta Jesus como servo para os romanos, ele não apresenta Jesus como alguém que tem genealogia. Lucas apresenta Jesus como um ser humano, como um homem. Isso aqui é muito importante, gente, que são quatro aspectos da vida de Jesus. E você lê, por exemplo, em Lucas capítulo 1, você vai encontrar a genealogia de Jesus ligada a Adão. O que Mateus não faz, porque Lucas quer mostrar Jesus como homem. E João? João apresenta Jesus como Deus. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai encontrar João dizendo assim, olha, ele sempre existiu. Ele estava no princípio e ele era Deus. Ele sempre existiu, ele não teve uma existência a partir de um momento da história. Ele é eterno porque ele é Deus. Bom, dito isto, nós então movemos dos evangelhos para o livro de Atos. O livro de Atos, ele conta a história da igreja durante 30 anos. Ou seja, o que aconteceu na história da igreja. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas na verdade só menciona basicamente dois apóstolos, que é Pedro e quem mais? E Paulo. É mais história de Pedro e Paulo do que qualquer outro apóstolo. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos poderia receber o nome Atos do Espírito Santo, porque é a obra do Espírito Santo através dos apóstolos. Para você entender o livro de Atos, é muito importante você entender a última frase do livro de Atos, porque o livro de Atos termina sem falar da morte do apóstolo Paulo. E provavelmente foi escrito depois que Paulo morreu. Mas não fala da morte dele. Por quê? Porque não era o objetivo falar da morte do apóstolo. O livro de Atos termina dizendo que o evangelho era pregado sem impedimento algum, mostrando como que o evangelho cresceu. Se você acha interessante a história da igreja, o livro de Atos é o livro que você precisa ler. Por quê? Porque quando você lê Atos, você vai entender as cartas. Você vai encontrar que Paulo chega numa cidade chamada Éfeso e ele prega o evangelho. Ele forma ali uma igreja. Mais tarde, ele vai e escreve uma carta para essa igreja de Éfeso. Paulo é preso em Filipos e ele então prega o evangelho para o carcereiro que se converte durante a noite e ali surge uma igreja e mais tarde Paulo escreve para a igreja de Filipos. Aí então você vai ver as cartas, né? Como eu falei, são parte da história da igreja. Algumas cartas foram endereçadas a pessoas, como por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele escrevendo a Tito, escrevendo a Filemão. Você vai encontrar uma carta, por exemplo, que não tem o autor, a carta aos Hebreus. Não é identificado, porque Paulo sempre começava as cartas dele dizendo Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo. Você não vai encontrar essa apresentação em Hebreus. Tudo indica que Hebreus foi escrito ou por Paulo, ou por Apolo, ou por Barnabé. Há três correntes bem fortes: Paulo, Apolo ou Barnabé. Eu pessoalmente acho que a carta foi escrita por Apolo, porque tem muita referência judaica. E Apolo era um conhecedor profundo do judaísmo. Mas Deus não quis revelar, então qualquer coisa é conjectura. Você vai encontrar, por exemplo, também no Novo Testamento, outras cartas que foram escritas pelo apóstolo João. Você vai encontrar cartas que foram escritas, por exemplo, há uma carta escrita por Judas, que não foi o Judas Iscariote, era um dos líderes da igreja, provavelmente irmão de Jesus, da mesma maneira que Tiago que aparece ali, era o irmão de Jesus, e ele não fala que é, mas toda a igreja sabia que ele era irmão de Jesus, ok? E aí então você vai chegar no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro mais extraordinário da Bíblia. Por quê? Porque o livro do Apocalipse foi escrito para as igrejas daquela época e foi escrito em símbolos. Há mais de 300 símbolos no livro do Apocalipse. Há uma coisa sobre profecia bíblica que você precisa entender, e só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de fazer isso. Imagina, por exemplo, uma pintura. Quando você faz uma pintura e você põe, por exemplo, um campo, vamos supor assim, um campo depois de uma chuva, que cor que vai ser esse campo? Verde, concorda comigo? À medida em que vai se afastando e existem algumas elevações, algumas colinas no fundo, que cor que vai ser essa colina? Vai ser um verde um pouco mais escuro, concorda comigo? Ok? Mas conforme vai se afastando e você vai vendo montanhas no fundo, que cor que serão as montanhas? Azul. Concorda comigo ou não concorda comigo? Ok. Então, essa pintura, ela mostra realidades em lugares diferentes. Quando uma profecia bíblica é feita, ela não apenas fala daquele momento, mas ela é uma parábola histórica, ou ela é uma profecia que também tem aplicações futuras. Então, tudo que foi escrito no livro do Apocalipse não foi simplesmente algo que foi escrito sobre o futuro. Foi escrito e as igrejas da época entenderam perfeitamente. Elas não precisavam perguntar o que significa isso. Nós, sim, precisamos entender o que significa as coisas que foram escritas. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Ele foi preso, ele ficou cativo na ilha de Patmos. E lá, então, ele teve uma revelação. Lá Jesus, então, aparece para ele. Agora, gente, o livro do Apocalipse apresenta Jesus de uma maneira diferente. Vamos dar uma olhadinha? Se você for comigo ao livro do Apocalipse, você vai ver que Apocalipse não apresenta em Jesus em nenhuma forma sendo humilhado. Pelo contrário, o livro do Apocalipse aparece Jesus de uma forma exaltada, glorificada. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, ou seja, o Deus eterno. E aí então ele escreve essa carta às igrejas, às sete igrejas da Ásia Menor, e há alguém que diga que cada carta representa uma época da história, e existem fatos que comprovam isso, ok? Sendo que a última carta que foi escrita à igreja de Laodiceia é a igreja dos nossos dias, a igreja que perde, a igreja que perde a relação com o Senhor, a igreja que fracassa. Gente, eu não queria ser essa igreja, não. Agora, veja só, no capítulo 5, há uma descrição interessante de Jesus Cristo, ok? E ele fala assim, no capítulo 5, versículo de número 9, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de todas as tribos, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, a visão que apresenta de Jesus aqui é uma visão completamente diferente da visão que a gente vê nos evangelhos. a visão de um Jesus humilhado, de um Jesus servo, de um Jesus humano. Aqui é um Jesus glorificado. Uma coisa que é a chave do livro do Apocalipse é a promessa que Deus faz. E Deus termina esse livro fazendo uma promessa. Ele está dizendo que no momento em que ele interferir na história dos homens de novo, três coisas vão deixar de existir. A primeira coisa vai ser o pecado. O pecado vai deixar de existir. A segunda coisa vai ser o pesar, ou seja, o sofrimento. E a terceira coisa vai ser a morte e decorrente doença. Ou a morte, aliás, doença e decorrente a morte vão deixar de existir. Se você parar para pensar, essas são três coisas que você está sempre orando, pedindo a Deus para livrar você. Você pede a Deus para livrar você do pecado, você pede a Deus para livrar você do sofrimento, você pede a Deus para enxugar as suas lágrimas, não é assim? Ok, eu quero terminar dizendo o seguinte. Deus termina o livro do Apocalipse com uma descrição da eternidade. Quando o diabo é derrotado, quando os crentes são reunidos para estarem para sempre com o Senhor. Agora, se você ler o livro do Apocalipse, você vai perceber que João fala assim, estas coisas vão acontecer daqui a 3.000 anos, não é assim que ele fala? O que ele fala lá? Ele fala assim, vão acontecer em breve. Em breve. Os primeiros cristãos viveram com uma expectativa tão grande sobre isso que muitos deles vendiam suas propriedades. Muitos deles falavam assim, o Senhor vai voltar a qualquer momento. Agora a pergunta é, por que está levando tanto tempo? Eu quero voltar àquilo que eu disse sobre os 400 anos em que Deus ficou em silêncio. Aqueles 400 anos se comparam com esse período em que nós não vemos o cumprimento das profecias. A única diferença é que naqueles 400 anos Deus estava ausente. Deus estava em silêncio. A diferença é que nesse período de milhares de anos em que houve essa promessa e até agora, Deus continua ativo, Deus continua trabalhando, Deus continua falando, mas a promessa não é cumprida. A minha oração é que nós, como crentes, vamos viver com a expectativa dos crentes do Antigo Testamento, que esperaram confiantemente, esperaram pacientemente até que o Senhor cumprisse a sua promessa. Porque a Bíblia fala que num momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor aparecerá. E é interessante que quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo para interferir na história, a palavra usada no grego é parousia, que significa revelação. Ou seja, revelar significa tornar aquilo que está oculto, aquilo que está invisível, visível. Jesus não vai vir lá do céu, de uma galáxia distante, e aí então vai levar 3.000 anos para chegar aqui. Não, ele está entre nós. A Bíblia fala que num abrir e fechar de olhos, ele vai ser revelado, ou seja, ele vai aparecer, ele vai se tornar visível. E quando isso acontecer, isso marcará o cumprimento das profecias, de todas as profecias do Antigo e do Novo Testamento. A minha oração é que você vai pegar a sua Bíblia, você vai ter um interesse maior de ler a sua Bíblia. E a Bíblia é um livro extraordinário, porque é um livro que transforma vidas. Vou te dar só um exemplo. Imagine que alguém um dia fosse a Roma e falasse para Tibério César: Tibério, o que que você acha que um dia essa cidade vai ser marcada por prédios onde haverá referência a um judeu chamado Jesus de Nazaré? O que que você acha que um dia haverá cruzes no topo das casas nessa cidade, por toda a parte, e esse Jesus, esse judeu será reverenciado? Ele vai dizer assim, Não tem a menor chance. A propósito, quem é esse tal Jesus que você está falando? Quem é? Gente, hoje você vai a Roma e você vê as construções antigas e você vê um testemunho do que foi que aconteceu quando esse livro começou a tocar no coração das pessoas e a mensagem foi levada para Roma através de pessoas comuns. E esta mensagem foi infiltrando o palácio, foi infiltrando todas as camadas sociais de Roma e do Império Antigo, a ponto de fazer uma grande transformação no mundo antigo. Você tem uma arma secreta na sua casa. Você tem uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada cortante de dois cortes, corta dos dois lados. Ela é capaz de penetrar profundo no coração e fazer a obra de Deus que precisa ser feita. Então você tem essa palavra com você. Basta você abrir esse livro e você deixar que Deus fale com você. Porque o que Deus quer que você saiba está tudo aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque o Novo Testamento descreve Jesus de uma maneira maravilhosa e nós podemos conhecer o nosso Salvador através daquilo que o Senhor nos revela sobre Ele no Novo Testamento. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos compreender a maravilha da Tua lei. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.